casa, aquela sala, é assim o café, o paraíso. As sombras que passamos no deserto mantêm em toda a vida o mesmo encanto. E quando a solidão bate por perto, palavras à saída, a simples salvação bem eterno. Estas pequenas coisas são a vida, é este o lado quente do inverno, no café do paraíso. Triviais acerca dos amigos, da família, ajudam a viver estes locais onde fazemos parte da mobília. Nem sempre dividimos novidades e só a companhia nos decide, mas permanecem as cumplicidades, mesmo o silêncio que se divide. São breves as palavras à saída, a simples salvação bem eterno. Estas pequenas coisas são a vida, é este o lado quente. São breves as palavras à saída, a simples salvação bem eterno. Estas pequenas coisas são a vida, é este o lado quente do inverno. Deixá-los quando tu fores, deixa o resto como está. fez um dia, sabe-se lá. Deixa-me acreditar, se acordares antes de mim, bate a porta devagar. Deixa assim esta janela, a lua pode bater. Quando te fores quando te fores, deixa o resto como está. Talvez um dia, sabe-se lá. Bate a porta devagar. Quando for a nossa hora, fechamos quando te for. Olha para mim, pá, e vê como eu dou importância às coisas fundamentais. Jogo de rins, pá, e os trunfos marcados. Já nunca choram os sentimentais. Perdi as asas na lua, apostei o meu chapéu. Mas saltei em andamento antes do céu. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Se não for eu, vá, olha para mim, vá. Vou mostrar-te aquilo que não se vê, yeah. O lado negro da minha história, que eu trago atrás no cabriolé.

Muito obrigado. Estarei lá, sempre a teu lado, do lado de cá. Tu, onde estiveres, eu estarei lá, do lado de cá. Nunca te esqueças em noites sozinha, que ao frio te aqueças na saudade minha. Tu, nunca te esqueças em noites sozinha, saudade minha. Se o perigo vier à sombra do sol, anjo que houver, serei teu farol. Dá-me a tua mão nesta cena final, seja sim, seja não, serei teu Alice. Alice, Alice. Deixo-me ir nos trilhos traçados pela saudade de ti. encontrar ainda onde te deixei. E dá-te o beijo prometido, sei o teu cheiro, mergulho no teu lugar. Braças em guitarra e voas para além da lua. Amado, o beijo que se quer soltar, espero que me sintas para me entregar. Cadeira às costas, o cabelo, a cigarrilha, a dança do teu hobby. Nesse instante em que o silêncio é o bater do coração, fecha-se a porta, para o relógio, as vizinhas recolhem. Tu olhas, para me entregar. A cadeira às costas, o cabelo, a cigarrilha, a dança do teu hobby. Nesse instante em que o silêncio é o bater do coração, fecha-se a porta, para o relógio, as vizinhas recolhem. Solta-se o beijo, gato, mira. Solta-se o beijo, gato, mira. Solta-se. Solta-se o beijo, gato-mia, tu beijo, gato-mia. Solta-se o beijo, gato-mia. Por uma porta encostada, sigo as pegadas de luz. Peço ao gato chupa. Também não esquecer os autores que desde a primeira hora têm trabalhado connosco. João Monge, um grande abraço especial. E é para ti, para os outros teus colegas autores, siga a Marinha. Deixei o coração em cada porto e um pranto de saudade ao redor. Um lenço lá longe que recordo, mas não consigo ser melhor. Para mim esta aventura é um farol, mas como que me dá algum prazer. Mais vale navegar ao vento, ao sol, o que é que havemos de fazer? Adeus, adeus. Lisboa! Oi! esta aventura é um farol. Mas quando me dá algum prazer, mais vale navegar ao vento, ao sol, o que é que havemos de fazer? Adeus, adeus, vendas de cais. Adeus, adeus, nunca mais. Adeus, adeus, vendas de cais. Adeus, adeus, nunca mais. Um dia se a maré for de volta, ser como um luar à minha vontade, como águia, ser a águia sem nenhum problema, ser a gota ou grão de areia, a minha unidade do deserto e do mar, coisa pequena. Ter do tempo a claridade do sol promissor, como um índio, ser um índio e valer a pena, e valer a pena, sem outra razão, e valer a pena. Ai, se eu pudesse ter a paz pra te dar um pouco do céu, um pouco do sonho, um pouco de paz, sem outra razão, já valia a pena. Ser de rir e de chorar, ser do meu momento, como o vento, ser o vento e a sua afeição, ter da flor a sua essência, só pelo prazer, só o ser, só o ser, sem a condição, amar-te só porque sim, e valer a pena, só o sim, sem explicação, e valer a pena, sem outra razão, e valer a pena. Ai, se eu pudesse ter a paz pra te dar um pouco do céu, um pouco do sonho, um pouco de paz, sem outra razão, já valia a pena. Cego e frio, a mão fechada em nada.

sob as águas desse rio, onde a barca dos sentidos nunca partiu. Lá longe inventei o dia azul e o desejo de partir pelo prazer de chegar ao sul, ao sul, entre dois braços abertos, bate um coração maltês que se rende, que se dá. Da sombra fugidia do futuro, quem sabe se é do primeiro clarão nascermos todos com medo do escuro. Sonhamos o que ainda não vivemos, ouvimos a voz do desconhecido. É teu amor, pelo que sabemos, é só um caminhar nesse sentido. Não sei o que fazer desta saudade, talvez olhar o mar à tua espera. Quem sabe onde vou levar a minha voz, e quem de nós sabe anunciar a primavera. Depois a tua mão sobre o meu peito, o mundo faz o seu primeiro aviso. Acordo com o sol no parapeito e tudo ganha um contorno preciso. Não. sorriu de um jeito que não esqueci. No mesmo passo partiu, o vento ficou mais frio. Deitei-me a adormecer. No mesmo passo partiu, o vento ficou mais frio. Deitei-me a adormecer. Esperar por mim um dia, quando as ribeiras são a foz e o cavalo renuncia. Verdes horas, verdes águas, ó lua de todos nós. Quem vai levar este barquinho a dar à praia derradeira, onde a noite faz um ninho verde névoa, verde véu, dança de ponta certeira. Leva o touro que caiu e lava a praça de manhã, as papoulas pelo estio, verde espada, verde rosa, verde sangue de romã. Batem às cinco a hora certa, lua brava, se eu puder, dou-te o peito à descoberta. Verde sonho, verdes asas, nos braços de uma mulher. Thank you. E outro, um gato preto vai sorrindo dos mortais. Maria agarra o puto que te vai fugindo com dois aventais. A chave da semana abolada na trava. Hoje é segunda-feira, as sobras do domingo, o tejo para a calçada à frente da mangueira. Mas amanhã talvez chova de vez. Amanhã talvez chova de vez. A frente da janela mata mais um dia com satisfação. Dentes e canivetes, sotaque confia, viva a tradição. Cansada com varizes, compras ensacadas, venha cá freguesa. Os trocos da mesada, a montra na passada, é quase uma incerteza. Mas amanhã talvez chova de vez. Amanhã talvez chova de vez. À mesa da sueca, estalitaria, o trunfo é o passado. O mar da polícia, numa gritaria, ensaia um embuçado. O transistor a pilhas, conta as novidades, voz de companhia. O gato preto a rir, por cima dos telhados, goza a freguesia. Nasce um dia atrás, mas...

vi, encontrei-a no sinal. O amarelo piscava, o vidro embaciava, o velho atravessou. Quando o verde deixou, a criança berrava, cartaz anunciava e eu perdia outra vez. Como no concerto em que demos a mão, debaixo do refrão. Eu sei, quando todos olharam, cantavam afinal para nós a sós. Só que logo de manhã ainda tinha outra versão. A um canto e às unhas, como quem meia a culpa dizia, até qualquer dia. Foi depois do concerto em que demos a mão, debaixo do fiz de conta que era outro, sem tremores de paixão. Tomei o elixir e o tempo escorregou com a força do não, e esqueci até hoje o dia do concerto em que demos a mão debaixo do refrão. A quem ela deu sim, a onça ao cotovelo e de novo no sinal. No momento em que fechou, ajeitou o travessão. Repara que eu existo e cometa infração.